É com muita gratidão no coração e muita satisfação recebê-los aqui. Porque o conteúdo da palestra diz respeito a interesses da nossa alma, aquilo que faz o corpo movimentar, né? São conhecimentos que vão fazer que a gente reflita sobre o real significado ou o sentido de nossas vidas aqui no planeta Terra. Sobretudo, um relacionamento de casal, né? Existem muitos problemas e tem que ter sabedoria. Agora, sabedoria não é ter o conhecimento, é como aplicar o conhecimento da sabedoria nos problemas do dia a dia, sobretudo pais e filhos, marido e mulher, vice-versa, por aí afora. Eu só quero manifestar a minha tristeza. Eu esperava um movimento maior de pessoas aqui presentes, mas o homem põe e Deus dispõe. A gente tem que se contentar com o que a gente faz. O que podia ser feito na divulgação, nós fizemos e todos fizeram, né? Mas também quero crer que o clima do tempo, da ameaça de chuva e tudo mais, tendo em vista os últimos exemplos que aconteceu aqui na capital Belo Horizonte, talvez tivesse amedrontado as pessoas. Mas eu digo a vocês que persistam sempre, porque quando a gente está na busca do bem, nós somos protegidos. Vou fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, Jesus, nosso Mestre e Guia, nessa hora elevamos a Ti nosso pensamento e pedimos por todos aqueles que estão, pedimos pelo palestrante que seja intuído para produzir ensinamentos que venham ao encontro das nossas almas, nos fazendo meditar, refletir sobre o real sentido das nossas vidas aqui na Terra, que não é um paraíso, mas é uma escola de aprendizagem em que todos nós devemos valorizar. Muito obrigado por tudo que temos recebido, pelo dia de hoje e pela palestra que vamos ouvir do nosso companheiro Carlos Arandez, que é o professor universitário. Que assim seja, que a vossa paz esteja conosco. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Ah, se tudo bem não foi bom não, né? Foi meio avacalhado esse negócio, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Beleza, agora melhorou. Viu como pode melhorar e a gente pode fazer ficar melhor? É, isso é já um exercício para nós, né? É um prazer estar aqui novamente. É um prazer a gente poder fazer as reflexões que a gente vai propor no dia de hoje. Eu vou pedir a permissão a vocês de não ficar atrás do púlpito, ok? De ficar aqui mais pertinho de vocês. E, como eu sempre digo, a ideia é que a gente possa também ser um bom bate-papo, né, para que a gente tenha boas reflexões. Então, sintam-se à vontade, caso tenham alguma dúvida, queiram esclarecer alguma coisa que a gente vá dizer, que a gente está aqui para isso mesmo, é para fazer essas reflexões. E já começa com o nosso título fazendo uma provocação. Só amor não basta, com ponto de exclamação. Não é? E aí a gente pode dizer, mas Carlos, o amor é tudo. Não é? E é exatamente isso, eu estou fazendo uma alusão ao sentimento. E é claro que eu sei que quando a gente fala do maior entendimento que a gente possa ter do que seja amor, aí sim, ele vai estar envolvido em tudo que nós vamos dizer aqui. Mas eu estou fazendo alusão ao sentimento de um pelo outro. Só o sentimento, muitas vezes, não basta. para que o relacionamento seja um bom relacionamento. Então, essas são as reflexões do dia de hoje, para que a gente possa reconhecer o quanto a gente pode melhorar nas relações que a gente está envolvido. Tá? Independente de como seja essa relação, e também sendo uma relação entre as pessoas, em certa medida a gente pode usar muito desses elementos. Mas a gente tem ali, ó, reflexões sobre o que pode ajudar em um relacionamento de casal. Então, o que a gente vai propor são reflexões. E não venho aqui na posição de que eu sou um expert em relacionamentos. Né? Também não sou o pastor Cláudio Duarte, apesar de adorar algumas colocações que ele faz. Não sou especialista em relacionamentos. Mas essa palestra é fruto, sim, de reflexões que tenho feito como dirigente que sou de uma casa espírita e do que chega todas as semanas em nossa casa espírita, dos desafios que as pessoas estão enfrentando em relação aos relacionamentos, que são a base de sustentação das famílias. As famílias se estruturam com base num relacionamento primeiro. Esse relacionamento é a base de toda a estruturação de uma família. E muitas vezes os desafios vivenciados têm como origem os desafios da relação do casal, daquelas duas pessoas que resolveram compartilhar a sua convivência. Então, é preciso que nós pensemos. Nós não viemos para a vida, não reencarnamos com um manual. Não existe um manual de tudo que devemos fazer. E a função do Espiritismo, como doutrina que nós abraçamos no entendimento que temos tentado ter ao longo dessa nossa vida, não é ditar as regras, mas nos auxiliar na reflexão da nossa vida. Eu tenho dito, em todas as minhas palestras, eu enfatizo isso. Se os elementos da doutrina espírita não nos servirem para a reflexão do meu viver, seja ele onde for, como for, com quem for, não serve para nada. Serve, aliás, para um bom discurso filosófico. E muitas vezes a gente se apega ao discurso filosófico. Não que a filosofia não seja importante, ela é. Mas ela também é importante para a construção de um viver. Filosofar por filosofar, para deitar conhecimento, não muda em nada a nossa vida. Não faz a gente mais feliz. Talvez jogue um pouquinho de confete no ego, que é momentâneo. E a grande proposta da doutrina espírita é fazer uma revolução no viver. Se a doutrina espírita ainda não está fazendo uma revolução no nosso viver, nós ainda precisamos compreender melhor a proposta do Espiritismo. Então, não queria começar sem fazer essas reflexões. Então, o que motiva esse estudo? Isso é um livro, é um livrinho fininho, que um dia eu comecei a ler sem muita pretensão, mas achei de uma sensibilidade do autor, do César Romão, em tratar do assunto. E é por isso que eu uso o mesmo título para a palestra: Só o Amor Não Basta. E ele coloca ali duas escovas de dente juntas, né? Que é aquela coisa, vão juntar as escovas. Então ele faz uma série de reflexões e eu resolvi trazer estas reflexões com base também no que a gente tem de conhecimento espiritual. Então, a primeira coisa é o seguinte: nenhum de nós está isento da realidade de vivenciar um relacionamento. Em algum momento já aconteceu, pode estar acontecendo, pode acontecer. Então, é importante que esses elementos sejam refletidos. O segundo ponto é vários desafios que são percebidos no dia a dia, como eu disse para vocês, como dirigente de casa espírita, do quanto chega. E as pessoas estão desoladas. Às vezes as pessoas estão chegando arrasadas, com o coração doído, com os desafios que elas estão vivenciando nos seus relacionamentos. Ou às vezes até porque ela não consegue, ou ele, perdurar um relacionamento. E a pessoa pergunta: o que que eu tenho? Será que é para me viver sozinho? Então, isso é um dos motivadores dessas reflexões. E a percepção de separações entre os casais, mesmo percebendo que eles têm um sentimento forte um pelo outro, mas que muitas vezes não permanecem juntos, mesmo tendo sentimento. Ué, o que que leva a isso? Porque na lógica, sem muita reflexão que a gente traz, ué, se tem então um sentimento forte, tem que dar certo. Não necessariamente. Porque o sentimento está ali num sentido de atração e de junção daquelas pessoas. Mas o que as faz permanecerem juntas? E esse é o ponto. Outro aspecto é refletir sobre os elementos que o Espiritismo apresenta e que pode nos ajudar nessa temática. O que que o Espiritismo traz? Porque, na verdade, não tem lá no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, um capítulo dizendo assim: relacionamento afetivo. Não tem isso lá. O que nós precisamos é, a partir dos elementos que a doutrina espírita nos oferece, usar esses elementos para um novo olhar sobre as experiências de vida que nós estamos. Eu sempre gosto de dizer que, para mim, Espiritismo é isso. É óculos. Porque a gente enxerga a vida, às vezes, de uma maneira bem embaçada. A gente enxerga o outro meio torto. Ou a gente enxerga a gente mesmo, ou nem enxerga direito. Então, vem uns elementos para que a gente possa ter uma nova maneira de ver e enxergue de uma maneira melhor aquilo que nós estamos vivenciando, e ali façamos as escolhas. Porque esse é um outro ponto fundamental. É um dos temas que eu mais adoro de estudar e refletir na perspectiva espírita: a escolha. Nós estamos o tempo todo escolhendo, mesmo quando a gente quer ser picuinhento e não quer escolher, diz que não quer escolher, não quero fazer escolha, já está fazendo. O tempo todo nós escolhemos. Nós escolhemos, ao conviver com um com o outro, a forma em que eu vou tratá-lo. Ah, mas na hora, no impulso, você poderia tentar conter o impulso. Como você não fez isso, sua escolha foi liberá-lo. O tempo todo nós escolhemos. E, por consequência, o tempo todo nós temos o resultado das escolhas. E aí, uma coisa muito interessante quando a gente fala de relacionamento, porque na hora que a coisa está começando, a gente é todo cuidadoso nas escolhas. Depois a gente vai deixando. E aí vai deixando o impulso. E muitas vezes são esses elementos que criam grandes desafios da relação. E todas as pessoas querem ser amadas. Todas as pessoas. Então, uma reflexão que parte daí. Todos nós queremos ser amados. Mas será que a gente já pensou que quem está com a gente também quer ser? Que a pessoa que convive conosco também quer ser? Não é só a gente que quer ser amado, o outro também. E quem convive com ele? Eu. Então não é uma reflexão só para os outros, é uma reflexão para nós. Não é só o outro que promove o problema, eu também promovo. Com a minha ação, ou às vezes com a minha reação. Então essas são as motivações das reflexões da noite de hoje. E aí a gente antes vai passar em alguns pressupostos que o Espiritismo traz para nós. O primeiro pressuposto está lá no Livro dos Espíritos, na questão 101. Eu adoro essa questão. Aonde eles estão falando, a partir da questão 100, das características dos espíritos, de acordo com seu nível evolutivo. E aí eles apresentam que os espíritos estão, didaticamente dizendo, em três ordens: espíritos de primeira, de segunda e terceira ordem. E em cada ordem, Kardec vai classificando nas classes, de acordo com as características desses espíritos. E aí são as características dos espíritos de terceira ordem, características gerais, que são quem? Nós. Nós somos os espíritos da terceira ordem. Então pense bem, qual a característica geral? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Eu sei que as pessoas que frequentam o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não são assim, mas eu sou, e muita gente que eu convivo é. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Gente, eu estou olhando para cá porque eu não estou enxergando ele não, tá? Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, ou seja, levianos. Hã? Ué, pode ser. Eu acho que eu vou continuar não enxergando, sabe? Mas aqui vai facilitar. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem revelam a sua inferioridade, porque os bons espíritos fazem o bem e outros se comprazem com o mal, sente até prazer. Ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Gente, isso aqui são só algumas características, tá? Aí a gente pode fazer o para casa a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos e lá ver um pouquinho mais. Aí eu pergunto para vocês: você acha que ter um relacionamento com gente assim, ou entre gente assim, vai ser um negócio bonitinho? Vai ser algo perfeito? Vai ser algo sem desafios? Vejam, então tem hora que a gente tem que botar o pé no chão. Com quem que eu estou relacionando? Com espíritos dessa ordem. Eu mesmo sou dessa ordem. Uns, às vezes, com alguns passinhos na frente do outro, mas só alguns passinhos. em algumas coisas. Então, essa ideia dos relacionamentos perfeitos é só encontro de fada. Só encontro de fada. E por que que eu estou dizendo isso? Porque o principal elemento para que a gente comece a vivenciar um relacionamento mais adequado é ter o pé no chão de que eu não posso esperar do outro aquilo que ele não é. Eu não posso esperar do outro uma perfeição que ele não tem. Eu não posso esperar do outro aquilo que eu é que penso que ele deveria fazer, mas não é o que ele pensa. Como? É. Veja, porque o outro não está no mesmo patamar em relação a gente? E aí você muitas vezes não diz assim, mas não espere isso de mim, eu não sou essa pessoa perfeita, eu tenho dificuldades, você tem que compreender, mas também o inverso. Então, gente, só em conto de fada que nós temos aquele final feliz e viveram então felizes para sempre. Só em conto de fadas. Na realidade do Espírito, num mundo de provas e expiações, num momento turbulento de transição para um mundo regenerativo, não vai ser um conto de fadas. Nós estamos aí com a turma tendo talvez as suas últimas chances na reencarnação, antes da seleção natural da vida. Então, gente, está dando a chance para todo mundo estar aí. Então, nós temos hoje um grande número de espíritos dos mais diversos tipos de comportamento e de visão de mundo. Isso nos aponta outra questão que o Livro dos Espíritos traz: as almas gêmeas. Porque conscientemente a gente fala assim, não, isso não existe, mas intimamente muitas vezes a gente está esperando ter a alma gêmea. A gente age como se a alma gêmea existisse. Então, o que que Kardec questiona? As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Respondem os espíritos: não. Primeiro, um não, bem redondo. Depois, não há união particular e fatal de duas almas. Eu não quis colocar toda a resposta ali, porque para esse estudo o que era importante era isso aí. Na seguinte, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ele nem está falando de relacionamento, ele está falando da simpatia entre os espíritos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Ou seja, os espíritos estão nos dizendo, gente, essa visão, por mais bonita que ela possa parecer, de metade eterna, de alma gêmea, que eu vou encontrar aquele amor que está perdido por aí, não existe. Não existe. Diferente de pensar que eu posso encontrar com determinados espíritos em que nós possamos desenvolver uma excelente relação de completude, mas não significa que eu dependa dele para ser feliz e ele de mim. Não significa que é só com ele que eu serei feliz, ou com ela. Seguindo, o que que o Espiritismo fala sobre casamento? Questão 695. O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Os Espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, é um progresso na evolução dos seres, a busca pela convivência um com o outro, pela construção de um relacionamento. Porque eles estão comparando com o quê, gente? Estão comparando com a barbárie. Eles estão comparando com o mundo primitivo, que a Terra já foi. Então, é uma evolução. Eles estão comparando com, inclusive, culturas que nós temos até hoje, em que pode-se tudo, ainda em relação a relacionamentos, para o homem. Não é? Na 697, a insolubilidade absoluta do casamento pertence à lei natural ou é apenas à lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Vejam a indissolubilidade do casamento. Casou, agora você aguenta até o fim. Quem mandou você escolher? Longe, inclusive, de fazer uma apologia à separação. Mas, colocando um ponto aí, de que não significa que é um pecado, que você está errando, que você tinha que... Eu acho que nós temos que tentar o nosso melhor, até o limite que a gente dá conta. Esse é o ponto de vista daquele que vos fala. Não é? Então, veja, a indissolubilidade, essa visão de indissolubilidade é contrária, inclusive, à visão de lei da lei da natureza, da lei natural. Mas os homens podem modificar as suas leis, ou seja, está dizendo, dando um toque, né? Dá um jeito aí, né, gente? Modifica. E eu estou na casa da lei, né? Somente as naturais são imutáveis. As outras são mutáveis. Então, nós temos um sociólogo, para alguns filósofos, Zygmunt Bauman, que trouxe os estudos da modernidade líquida, falando do líquido no sentido em que as suas moléculas estão cada vez mais esparsas, desunidas, de que não há muita fixação. Então, é uma outra realidade do mundo hoje, na leitura que o Bauman traz, e que nós estamos vivendo. E os relacionamentos entraram nisso. Tudo líquido, superficial. Imagine se a gente fosse viver a indissolubilidade em relacionamentos estruturados dessa maneira. Onde que a gente ia parar? Muito mais feminicídio, muito mais homicídio, muito mais suicídio. Então, o processo de nos liberarmos dessa obrigatoriedade, veja, de novo, sem fazer alusão à primeira opção da separação, é uma evolução. Mais um pouquinho de espiritismo. Veja que em que eu estou baseando as reflexões que nós vamos fazer. Questão 258. Falando de escolhas e provas. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida? Ao que responde o Espírito? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando fala que ele escolhe o gênero, é como se ele escolhesse assim: olha, eu quero nascer num país que tem uma grande dificuldade, ou eu vou nascer num país com uma grande dificuldade social, econômica. Esse é o gênero. Ok? A escolha está nisso. Porque senão a gente começa a achar que tudo foi escolhido antes. Para justificar o seguinte: ah, eu devo ter feito alguma coisa para hoje ter que casar com aquele homem, para ter que aguentar aquela mulher. Não, gente. Escolha. Na maioria das vezes. Depois vou contar um caso para vocês. Aí ele completa na 258A: é necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Então, olha que coisa interessante. Quando os Espíritos estão fazendo uma diferenciação para nós, dizendo: há uma grande diferença entre Deus quer e Deus permite. Ah, tá assim porque Deus quis. Não necessariamente. Ele permitiu suas escolhas. Porque, na sua característica divina de saber antecipadamente tudo, ele sabe que aquilo vai proporcionar àquele espírito, seu filho, uma grande oportunidade de aprendizado e crescimento. E esse é o grande lance da vida. Eu tenho refletido, a gente às vezes arruma tanta confusão, tanta briga, tanta correria, e no final das contas, quando a gente desencarnar, a gente só vai sair daqui um pouco mais experiente do que chegou. Só isso. Um pouco mais experiente. Com um pouco mais de sabedoria em alguma coisa. Só isso. Que é muito, mas é só isso. E aí a gente arruma uma confusão por causa de coisas muito pequenas. Então, o primeiro ponto que eu quero refletir é a contraposição entre sentimento e relacionamento. Então, o amor é um sentimento forte e grande por alguém, mas sozinho ele não consegue sustentar uma relação. Então há uma grande diferença entre ter um sentimento e ter um relacionamento. Eu tenho um grande sentimento por alguém, mas eu não necessariamente posso vivenciar ou devo vivenciar um relacionamento com ele. Porque nós trazemos muitas vezes uma visão de que, já que o sentimento é forte, então tem que ter um relacionamento. Não necessariamente. Já viram alguém falar assim: o amor acabou? Conscientemente, o amor de verdade, ele não acaba não. Na verdade, tinha um grande sentimento, tinha um sentimento forte, mas o relacionamento acabou com esse sentimento. Não era amor, era algo forte que a gente sentia. Nós estamos aprendendo ainda o que é amor. A gente pode até marcar depois, viu, Messano, uma reflexão sobre a carta de Paulo, para a gente tentar pensar um pouquinho sobre o que é amor. Então a gente ainda confunde, como é muito forte em nós, nós achamos que o amor é isso tudo. E muitas vezes é mais um movimento da paixão do que amor. Amor é um sentimento. O relacionamento é o que deve nutrir o sentimento, a vivência. Precisa ser amorosa. Então, se eu tenho o amor por alguém, a relação com esse alguém precisa ser uma relação amorosa, para que esse sentimento se desenvolva e se nutra. Gente, o relacionamento é um ser vivo. se eu posso dizer assim. E ele precisa ser nutrido. Se eu dou para um ser vivo veneno, morre. Então eu preciso nutrir daquele nutriente que faz esse ser vivo crescer, sustentar-se. A relação precisa ser construtiva e boa para ambos. A gente tem muitas vezes numa vivência de alguns relacionamentos em que, e olha, o espírita tem essa mania: ah, é minha prova, é minha prova, então eu vou te aguentar, vou aguentar porque é minha prova. Quem falou que Deus quer que você seja infeliz? Ah, se aguentou? Beleza. De repente foi até uma evolução. Agora tem que aprender a amar, né? Não tem essa onda, gente. A gente tenta enganar a vida. Então, a relação precisa ser boa para ambos. Ela precisa ser construtiva para ambos. Os dois precisam se preencher com o relacionamento. Não pode ser um só. E aí é o que eu estou falando da coisa dos espíritas. Já que é minha prova, então eu vou aguentando. E eu vou então murchando, murchando, murchando, murchando. Falando que é em função do amor para o outro. Talvez o que está faltando aí é um pouco de auto-amor. E sem auto-amor, como que eu vou distribuir o que eu não tenho? Como eu vou oferecer? Qual o meu parâmetro de oferecer para o outro o que eu não faço nem para mim? Então a base, inclusive, de um bom relacionamento começa no auto-amor. Porque à medida, inclusive, que nós reconhecemos que eu preciso buscar elementos que me fazem bem, que me engrandecem, a gente começa a reconhecer que o outro também. Porque muitas vezes no relacionamento a gente às vezes acaba prendendo um ao outro. Nenhum dos dois cresce, nenhum dos dois expande. Ou um expande e o outro se esconde. Aí termina infeliz. Um relacionamento é para ser infeliz? Não, não pode ser. Deus não quer que você faça escolhas para te levar à infelicidade. É claro que isso não é uma definição e uma decisão que eu tomo de uma hora para outra. Eu preciso pensar sobre mim, sobre minhas aspirações, sobre meus sonhos, sobre possibilidades que aquela relação me dá, se há formas de modificar. Atração, afeição e motivação são pilares para os relacionamentos. A vida é feita de escolhas. Atração, afeição, motivação. Pilares. Não é só para conquista, mas é para vivência da relação. Eu tenho que continuar oferecendo motivações de atração um para o outro. Agora já casou mesmo, pentear cabelo que nada, tomar banho que nada. Estou falando de coisas simples assim. Vou contar um caso para vocês. O espírito João Cobu, num livro que chama Eu não sei se o livro chama Sabedoria de Preto Velho ou o Pai João. Ele conta uma história que era o seguinte: a mulher chegou lá na casa espírita e o pai velho foi atendê-la. E aí, a mulher não, um homem. E aí o pai velho indica para ele: olha, meu filho, você vai comprar aqui tantas rosas, você vai ferver essas rosas aqui de madrugada, aí você vai tomar um banho de asseio, e depois do banho de asseio você vai tomar um banho com essas rosas, aí você vai pegar o resto desse banho, vai jogar naquele córrego que tem lá perto da sua casa, tá? E enquanto você está tomando banho, você vai fazendo oração. E aí o dirigente da casa achou um absurdo: isso não é prática da nossa casa, indicar esse tipo de coisa. Aí o pai velho: meu filho, deixa eu te explicar. Esse moço veio aqui porque está com um problema no relacionamento dele. Então, eu falei para ele tomar o banho das rosas, para dar um cheirinho especial para ele. E antes ele vai tomar um banho normal, né? Porque um dos problemas do companheiro é que ele não toma banho, a esposa dele não quer ele não. Aí na hora que ele vai levar lá o resto do banho, é o horário que ela está vindo do trabalho. Aí ele vai encontrar com ela no caminho, e vai vir andando com ela, batendo um papo. Depois você me explica se vai dar certo ou não. E enquanto isso, ele até vai mudar a questão energética dele, porque ele vai fazer oração. Aí a gente fica pensando em coisas mirabolantes nos relacionamentos. E às vezes o que está faltando é banho. Aí, veja, aí a gente quer dizer o seguinte: o amor tem que aguentar o mau cheiro. Não, tinha até amor, mas foi acabando, gente. Não dá conta. É uma coisa que às vezes é engraçada ou cômica, mas às vezes são coisas simples assim que estão faltando e acabaram. Uma palavrinha de carinho. Meu bem, quê? Que você quer? Isso é forma de responder? Para quê? Do nada. Eu sou assim mesma. Então, não era não. Quando estava na atração, não era não. Só que a atração não deve parar. Eu lembro minha mãe tomava banho assim, mesmo depois que ela separou do meu pai, e ela cheia de perfume. Mãe, mas está passando tanto de perfume para dormir, e daí? Eu gosto de dormir cheirosa, eu quero dormir cheirosa. E quando ela era casada, era a mesma coisa. Afeição. Os gestos de carinho muitas vezes são deixados de lado. E eu quero que o outro continue nutrindo um mesmo relacionamento, uma mesma intensidade na relação, se eu não ofereço quase nada do que eu oferecia. Aí a gente corre para casa espírita achando que é espírito que está fazendo problema, tem obsessão. O obsessor às vezes é a gente. A gente às vezes obsidia o outro. Onde você vai? O que você está fazendo? Liga toda hora. O que você está fazendo? Olha lá, estou de olho em você. Isso é obsessão. O que é o obsessor se não aquele que tem uma ação pertinaz sobre o outro? A única diferença é que ele sabe que ele está prejudicando. Às vezes a gente não está tendo noção que a gente está prejudicando o outro, mas é uma obsessão inconsciente, como a gente faz obsessão com o filho muitas vezes. Aí eu falei o caso do pai João. Então nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Gente, olha, a bem da verdade, eu tenho pisado na bola. Tem casos que é literalmente pisando na bola, né? O futebol é o grande motivo de uma série de problemas. Não que tenha problema ele gostar de futebol, mas o futebol passou a ser, seja para ele jogar ou para ele assistir, mais importante do que o restante do relacionamento. Então vai casar com o futebol. Então nós precisamos manter um bom relacionamento, é difícil. Na condição que nós nos encontramos de evolução, é difícil. Mas nós precisamos fazer algumas coisas. E aí está um ponto-chave. A boa relação pede sacrifícios. Então, se você quer que um relacionamento, e aí eu estou falando para ambos, se desenvolva, eu preciso estar disposto a alguns sacrifícios. Porque o casamento é uma intercessão. Eu tenho a minha vida, o outro tem a vida dele, e tem uma parte dessa vida que é nós dois. Se eu quero que o relacionamento, que só tenha a minha vida, está começando a complicar a relação. E aí muitas vezes a gente fala assim, eu não sei o que aconteceu. Aí na hora que você vai ver ao longo da história, as atitudes, as escolhas, foi isso que aconteceu. E aí está um ponto, se você não está disposto a continuar oferecendo nesse relacionamento o sentido da atração, o sentido da afeição, então de repente está na hora de repensar se o relacionamento precisa mesmo continuar. Para que você seja feliz e o outro também. Então aí traz um outro ponto no relacionamento. Ambos precisam querer que o relacionamento seja bom. Ambos precisam se comprometer em oferecer o seu melhor para a relação. Pesou, né? Compromisso. O compromisso é esse, de oferecer, continuar oferecendo o meu melhor ali. Se eu não estou disposto a isso, é hora de repensar. Porque muitas vezes a gente só quer que o outro esteja disposto a isso. E muitas vezes o outro está dando só uma resposta às escolhas também que eu tenho feito. E vice-versa. Já viram aquelas birrinhas de menino? É culpa sua. Foi você. Não, foi culpa sua. Foi culpa sua. Foi você. Birrinha de menino. Está na hora de ser adulto. O adulto é aquele que põe o pé no chão, reflete, assume responsabilidades. Então esse é o ponto. E aí tem um ponto central: quem é o outro? Quem é o outro no qual eu estou me relacionando com ele? Às vezes a gente não sabe quem é o outro. Como ele é? Do que ele gosta? O ele ali não é no sentido de gênero, tá, gente? Só no sentido da frase mesmo. Pode ser ela. Do que não gosta? Quais são suas principais características? Quais seus aspectos que me agradam? E aí vai uma perguntinha: você já disse isso para o outro? Me sinto tão feliz quando você faz assim. É tão bom quando você faz isso. Como é legal te ver agindo assim. que aspectos meus o agradam? O que de aspecto meu desagrada? O que o irrita? O que o sensibiliza? Quais são os seus limites? Então é hora, quer dizer, já passou da hora, dependendo da situação, da gente se perguntar essas coisas. Quem é o outro que está convivendo comigo? Não adianta eu simplesmente falar, nós vamos viajar, viu? Agora nós vamos viajar. Mas você quer ir lá para o interior, viver naquele mato, aquela vida com aquele cheiro de ervas. Mas não, nós vamos para Nova York. Nova York para mim é fantástico, para ela não. E eu estou achando que estou agradando. Pô, você está indo para Nova York? Mas não é o que o outro quer. O outro não é assim. Então quem é o outro? Às vezes a forma que eu estou achando e falando, e muitas brigas são assim. Pô, mas eu achei que eu estava agradando. Porque você estava agradando a si mesmo, não o outro. Você fez o que você acha que é bom, porque é bom para você. Para o outro não é. Então, se eu quero agradar o outro, e isso faz parte dessa construção, eu tenho que saber quem é ele. O que que o agrada? Para que então eu consiga fazer isso. São dois mundos bem diferentes, que se encontram. Gente, já imaginaram isso? Olha para a história da pessoa que vive com você. Um às vezes veio de uma vida difícil, o outro veio de uma vida mais abastada. Um teve uma educação numa escola da igreja, o outro nem isso teve. São mundos muito diferentes. Uma construção, inclusive, de conceitos familiares muito diferentes às vezes. E aí a gente quer que num passe de mágica, plim, vamos ser felizes. Não vai. Esses mundos precisam se interagir, se conhecer, determinar os limites. Tem coisas que para uma pessoa é muito normal, para outra é o cúmulo. Já perceberam coisas assim? Qual é o limite do outro? Cada um tem suas culturas, suas histórias, suas práticas, seus hábitos, seus traumas, suas manias, seus sonhos, seus planos, suas esperanças, suas expectativas, suas carências. Eu preciso entender esse mundo do outro, se eu quero me relacionar com ele. Não é assim? Você resolve ir para Nova York. Você vai para lá sem saber a língua? Ao menos saber como é que você vai lidar com a língua? Você vai para lá sem saber como é a cultura daquele povo? Então, para você vivenciar uma realidade um pouco melhor, você tem que conhecer aquele outro mundo. Saber o que você pode e o que você não pode naquele outro mundo. Porque não é o seu mundo mais. A mesma coisa nas relações. São dois mundos se encontrando. E aí a gente quer que num passe de mágica tudo aconteça. É necessário o esforço de ambos, porque é esforço mesmo, porque isso faz parte do querer relacionar-se com o outro. Eu, relacionar-se significa eu estou disposto a me esforçar para que a gente consiga conviver bem, de tal forma que nós nos sintamos felizes com isso. Ambos têm que ter essa disposição. Aí dá para a gente começar a perceber aonde que os problemas dos relacionamentos estão acontecendo. O outro é um pacotinho, eu adoro usar essa palavra. Eu, na época que eu tinha uma namorada que eu usei essa palavra com ela, e ela adotou isso também, do pacotinho. O outro é um pacotinho. Gente, o pacotinho nunca vem sozinho, nunca vem só com o que você gosta. O pacotinho vem com, às vezes, muita coisa que você gosta, mas vem as coisas que você não gosta, não. Eu adoro, sabe aquelas balas que chama delicado? Tem uns pacotinhos, antigamente vendia muito, né? Delicado. Aí tem uma azul que eu odeio, que é de anis. Terrível aquela bala. Mas na hora que eu quero comer o delicado, eu tenho que comprar o pacotinho, vai ter que vir a bala de anis. E eu vou contar um negócio para vocês. Depois que eu me conscientizei disso, eu estou até chupando com prazer a bala de anis. Gostosa, eu estou falando, eu acho que o anis mudou. Não foi o anis que mudou, não. Foi eu. É assim no relacionar-se. Então, o outro no pacotinho dele, gente, traz coisinhas boas que a gente gosta e coisinhas que a gente não gosta. O problema da paixão. Eu tenho um amigo que ele fala que a paixão é uma obsessão natural que Deus criou. A respeito da paixão, inclusive no livro dos Espíritos, eles dizem assim: a paixão é boa, mas ela é como os cavalos. Enquanto você os controla, ela é muito boa. Na hora que os cavalos começam a te levar, aí complica. Então a paixão, quando eu falo dessa obsessão natural, porque também se não tivesse esse momento da paixão, a gente não acontecia algumas coisas. Pois é, então é a obsessão natural, porque nessa hora você não enxerga o outro. Uma das obsessões que a gente fala, a gente tem obsessão simples, né? Aí a gente tem um outro nível da obsessão, que é quando a gente começa a perder a percepção. Eu já não consigo identificar direito as coisas e relacionar bem o lé com o cré. Então, por isso que é a obsessão natural. Nessa hora, vocês já viram casal quando está apaixonado e a mãe quer falar alguma coisa do namorado ou alguém quer falar da namorada e aí briga, vira uma briga homérica em casa? Não é não, isso é você que está inventando, não é assim. A hora da paixão a gente não enxerga muitas dessas coisas, né? Ela veda. Sabe por quê? Porque na paixão eu não estou enxergando o outro, eu estou enxergando eu. Eu estou enxergando o meu prazer. Eu estou enxergando a minha satisfação. Eu amo sentir-se amado. Eu amo estar amando. Eu amo conviver. Na hora da paixão é isso. Você só está enxergando isso. Não está enxergando o outro. Eu ainda falo assim, eu sou professor na faculdade, no curso de gestão de segurança. E uma das disciplinas que eu dou é gerenciamento de riscos. E aí eu falo com meus alunos: olha, essa disciplina, se você não se tornar um profissional de segurança, ela serve pelo menos para você namorar. Se você usar as técnicas de gerenciamento de risco para relacionamento, você vai estar bem. Primeiro, análise de ambiente. Qual é o ambiente do outro? Quais os perigos existem lá? Que riscos eu corro? Segundo, análise do risco. O tamanho do risco que eu vou correr, eu estou disposto a correr? Então eu falei assim, se a gente fizesse análise de risco também, muito casamento não ia ter não. Que a gente às vezes vai fazendo escolhas sem pensar. Mas é escolha, mesmo sem pensar. E tem consequência, porque foi escolha. Mesmo sem pensar. Então, paixão é uma espécie de auto-obsessão, uma ilusão. Na mediunidade a gente chama de fascinação, que é um dos graus da obsessão que Kardec ensina para a gente. É a mesma coisa, é a gente estar fascinado. Na paixão você normalmente não enxerga o outro, você enxerga seus desejos, seus sonhos, suas projeções. Nossa, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É isso que você está enxergando, você não está enxergando o outro. O amor nos impulsiona, porém as atitudes precisam ser amorosas. O amor deve vir acompanhado. Então o sentimento é necessário, mas o sentimento deve vir acompanhado de uma série de práticas que vão fazer ele se manter forte. Não adianta assim, eu amo, então agora está amado e não se fala mais nisso. Não, não é assim. Eu amo, continuo amando e continuo trabalhando para que esse amor se torne cada vez mais intenso. De formas às vezes diferentes. Eu fico olhando para mim, quando eu era mais jovem, com a minha esposa, eu sou casado há 26 anos. Casei aos 10. Brincadeira. Mas eu casei cedo. Sou casado há 26 anos. Hoje, as nossas intensidades são totalmente diferentes do que eram 20 anos atrás. Hoje a gente gosta, antes a gente gostava, vamos sair, vamos passear, vamos divertir, vamos fazer aquelas coisas, né? Aquela coisa. Hoje a gente gosta de deitar um do lado do outro, no colo do outro, rir um da cara do outro, brincar, viajar junto, bater papo. É outra intensidade, mas a gente vai se descobrindo. Não significa que a gente não tem problema, tem muito, mas às vezes a gente quer o que a gente vivia lá atrás. Aquilo não tem mais não, a paixão acabou. As paixões recordistas, elas duram uns 2 anos, mas que isso já é obsessão. Mas as paixões normalmente são uns 2 anos. Depois a coisa vai para um outro nível. Então relacionar-se, e aí é um outro problema, não é fundir-se. Não é agora a gente tem uma vida só. Relacionar não é isso. Um continua sendo um, o outro continua sendo o outro. E eles têm uma interseção das suas vidas juntos. Mas cada um tem uma vida. Cada um continua tendo os seus gostos. E é preciso, então, ter vida própria. Então, o tempo passa muito rápido, né? Mas o que não pode faltar, gente, nos relacionamentos? Paciência. Se não pode faltar paciência, é porque a gente vê que o negócio não é tão bento assim, né? Ciência da paz. Então, relacionamento não é ficar engolindo as coisas. É um curso de negociação. Dica, hein? Amanhã todo mundo se matriculando em curso de negociação. Porque relacionar é um processo de negociação. Melhorar as palavras. Em vez de ser aquela palavra tosca, que vai jogar o outro no chão, eu posso até expressar minha raiva, mas melhora a palavra. Melhorar as reações. Opa, deixa eu me conter aqui. Às vezes eu me conter, eu vou ficar calado, porque se eu falar, eu vou falar besteira. Não é melhor. Eu vou conter aqui, daqui a pouco eu vou dizer. Mas na hora que eu tiver a melhor condição de raciocínio. As decisões precisam ser um pouquinho melhor pensadas. Pensar em quem sou eu, quem é o outro. Não pode faltar no relacionamento confiança. Confiança é um dos elementos que nutre o relacionamento. Não se sustenta uma relação em que eu não me entrego, porque se não tem confiança, eu não me jogo nela. Eu não consigo me entregar aonde eu não confio. Então é fundamental no relacionamento que as pessoas se entreguem a ele. Para fazer isso eu preciso confiar. Ah, eu não consigo. Quem sabe, se você quer, quem sabe aí não é hora de procurar uma ajuda profissional. Quem sabe não é hora de mudar o ponto de vista para ver um outro ângulo das coisas. Ou quem sabe não é hora também de decidir, não dá. Não vou insistir. Então, para me jogar no relacionamento, eu preciso confiar e eu preciso acreditar no outro. Que ele pode, que ele tem condição, que ele tem jeito, que ele tem coisas boas. Vou contar uma coisa para vocês rapidinho. Senhor Messano, me dá uns minutinhos só, viu? Tem um amigo que teve uma época que ele vendia livro de porta em porta. E aí ele chegou na casa de uma dona. E a gente que trabalha em venda, eu já trabalhei em venda também, a gente que trabalha em venda, a gente é quase um terapeuta. Porque à medida que a gente vai lidando com as pessoas vão falando as coisas para a gente, começa a desabafar. Eu, na época que eu mexi com venda, já teve vezes assim da pessoa que vendia para mim, ela abria a porta da casa dela assim e já chorava. Ah! Aí eu ficava 40 minutos conversando, para depois trabalhar 5 minutos era a venda. É uma terapia. E aí ele conversando com a dona começou a falar, porque meu marido, não sei o quê, tal. Aí ele quis entrar na dela, coisa de vendedor, né? Vou entrar na dela, ela vai ganhar uma confiança, ela vai comprar meu produto. É, porque o marido da senhora não põe as coisas em casa, né? Ela falou, não, isso não, viu? Isso não, não pode falar do meu marido, isso não, porque nunca deixou faltar nada aqui, viu? Aí falou, aí continua, pois é, porque o marido da senhora deixa os filhos aí, falou, olha, não pode reclamar dele como pai não, viu? O senhor não fala isso dele, não. E à medida em que ele foi colocando umas coisas, ela desmentia, não. Aí ele falou, a senhora já viu tanta coisa boa seu marido tem? O que a senhora está falando aí? Será que tem hora que a senhora não está se apegando só em alguns pontos e colocando esses pontos como mais importantes? Às vezes a gente precisa olhar para o outro e pensar, se não é isso que está acontecendo. Se eu não estou me apegando só naquilo que eu quero reclamar. Que a gente adora reclamar. É preciso ter respeito. Respeito que vem do latim, olhar outra vez. Consideração pelo outro. Respeito é, eu considero o outro como ele é. E às vezes no relacionamento a gente quer que o outro seja outra pessoa, que ele não é. E aí a gente fala, ele mudou depois do casamento? Não mudou, não. Tem que dizer isso para você. Você é que na paixão não enxergou quem ele era. Eu ainda costumo fazer umas dicas assim, ó. Tá namorando? Vai lá na casa dele, sem ele saber, fica pela janelinha olhando como é que ele trata a mãe, como é que ele trata o pai. Vai lá na casa dela, vê como é que ela acorda de manhã. Se você quiser realmente ver o outro como o outro é. Ah, ele mudou, não mudou não, ele é o que ele é. Antes é que ele não era. Antes ele estava adorando a pílula. Agora é ele, como ele é. Não mudou não. Só parou de adorar a pílula. E muitas vezes a gente não olha o outro como o outro é. Mas no respeito, né, onde não há respeito e paciência, você só exalta o ruim do outro. E aí está o ponto que destrói os relacionamentos. Crítica. A crítica só joga relacionamento para baixo. Todo dia você tem crítica para o outro. E aí começa a troca de críticas. E a crítica só joga um e o outro para baixo. É o grande destruidor dos relacionamentos. Crítica, crítica. Não que não deva se conversar por melhorias, mas é preciso valorizar o bom do outro. E não pode faltar no relacionamento admiração, que é um pouco disso que a gente está falando. Disposição emocional que traduz respeito, consideração. Admiração é o que nutre uma relação. Se a crítica é o que desnutre, a admiração é o que nutre. Então, voltando ao caso da senhorinha, é olhar para o outro e enxergar as coisas boas que ele tem. E valorizar as coisas boas que o outro tem. Ele não é um ser perfeito, como nós vimos no início. Ups. E aí é importante pensar, por que que eu estou perdendo a calma? Às vezes a gente está perdendo a calma, porque a gente gostaria que a coisa acontecesse do jeito que eu quero. Mas o mundo não acontece do jeito que a gente quer. Aí é um pouquinho de orgulho da gente. Então, dicas. Quem é que joga arroz no seu casamento? Não tem isso? O povo casa e o povo começa a jogar arroz? Então, quem é que continua jogando arroz no seu casamento? Quem é que está se intrometendo na sua relação? E quem é que vocês, casal, estão deixando se intrometer na sua relação? E eu falo isso, inclusive, de filho. Filho não tem direito de se intrometer na relação de pais, porque ele é filho, ele é pequeno. O pequeno não se envolve na vida dos grandes. Ele chegou, o filme já estava passando. Então, às vezes, ó, tanto tempo, né? Eu vi um casamento com um amigo, ele estruturou a cerimônia, ele promoveu a cerimônia, e ele usou técnicas da constelação familiar. E uma das técnicas que eu achei muito interessante, quando acabou o casamento, eu falei para ele, falou, que coisa linda que você fez. Ele falou, vou te explicar por quê. Ele, num primeiro momento, na hora ali que estavam o noivo e a noiva, ele pediu assim, que a noiva se voltasse de frente aos pais dela e o noivo de frente aos pais dele. E aí ele falou assim, olhe para a sua fonte. Agradeça a sua fonte. Nutra-se dela. E virou para os pais, pais, olhe para o teu fruto. Abençoe teu fruto. Libere seu fruto. Depois ele inverteu, de frente para os pais do outro. E aí ele falou assim, abençoe aquela ou aquele no qual seu filho vai viver agora. Aí eu falei, nossa, mas que coisa linda que foi aquilo. Ele virou e falou assim, sabe por quê? Está comprovado estatisticamente que a maioria dos casamentos acaba por causa da influência dos pais. Então quem é que está jogando arroz no seu relacionamento? Ainda. E a gente está deixando. Relacionamento dos dois, os dois resolvem. Relacionar-se com alguém é também relacionar com sua família. Não adianta, eu não gosto da sua família, eu não prego. É a família dele ou dela. Então, é a experiência que eu contei para vocês. Não se faz experiências em um relacionamento. Para uma relação dar certo é preciso mergulhar. Ah, eu vou tentar. Ninguém tenta. Ou você faz entrar para dar certo, ou não entra. Não vai tentar. Você vai com vigor para dar certo. Valorize a possibilidade de contribuição do outro. Dê oportunidade. Um casamento precisa ter equilíbrio no dar e receber. Não pode ter um relacionamento que dê certo em que só um dá. Aí você fala, ah, o outro não tem. Tem, todo mundo tem algo para dar. Às vezes muito menos que você, mas ele tem para dar. Aí é que está. Dê a ele a oportunidade de dar o que ele tem e receba o que ele tem para te dar. Às vezes a gente desvaloriza o que o outro tem para dar. Não dá valor para o que o outro tem para dar. E é só a gente que dá. Sabe o que a gente faz? Joga o outro para fora do relacionamento, porque é uma balança. Não precisa ter equilíbrio? O que, que acontece naquelas balanças antigas quando um lado está mais pesado que o outro? Isso é o quê? Afastamento. Se um dá mais que o outro, isso naturalmente vai acontecer às vezes, em alguns campos da vida. Mas temos vários campos na relação a afastamento. E às vezes esse afastamento é tão brusco que você joga o outro para fora da relação. Ah, não sei porquê, sempre dei tudo, não sei porquê que ele resolveu então sair, ou ela, por isso que você deu tudo, porque você não deixou ele dar nada, você não recebeu o que ele tinha para te oferecer, você jogou na cara dele que o que ele tinha era pouco. Pontos importantes. Então avalie a relação nos momentos difíceis, seja resolutivo, não é achar culpado, é resolver a situação. A pressão mais promove explosão, pressão demais promove explosões no momento de conflito, nós não estamos na melhor condição de raciocínio. Quem é criticado não esquece, não. Então tem hora que a gente tem que aliviar, está pressão demais, alivia, aprende a aliviar. Mas tem hora também que o avião sem pressão ele cai, tem hora que tem que jogar uma pressão, não é? Então é preciso às vezes, vamos conversar? Vamos falar sobre tal assunto? Tem hora que tem que jogar uma pressão, porque a pressão está baixa demais. Então é hora de dizer, tem hora de dizer os pontos de vista, satisfações e as insatisfações, ouvir os do outro também, não é rebater, é ouvir, assimilar, porque é o ponto de vista do outro. E gente, importantíssimo, avisa quando o sinal for amarelo, está amarelo. Dá uns toques. É obrigação dele perceber, não é não, isso é na sua cabeça. Se vocês estão numa relação junto, a obrigação é você falar no momento certo e da forma adequada. Então considere elementos do comportamento masculino e feminino. Aí é só a gente ouvir as palestras do pastor Cláudio, O tempo todo que ele está fazendo é mostrando que existem elementos do comportamento masculino ou feminino, independente do tipo de relação, tá, gente? Tem pessoas com comportamentos mais masculinos, mais femininos. É preciso entender quem é essa pessoa. Seja camarada, tenha bom humor. Isso, às vezes, é muito necessário num relacionamento. Então, é que a gente tem que rir do outro e da gente. Converse mais com honestidade, com respeito, perdoa. Aprende a perdoar. Se não tiver perdão no relacionamento, ele não vai para frente, não. Porque a gente vai fatalmente, pela nossa característica de ser, magoar o outro em algum momento. Vai acontecer. O sucesso de uma relação é bem mais do que a declaração romântica. Só falar um eu te amo de vez em quando não faz uma relação ser boa. O que faz uma relação ser sadia é a atitude das pessoas dentro da relação. Às vezes ela até não tem uma declaração propriamente, mas as atitudes são declarações. Então, relacionamento não é um mais um, igual a um. Num relacionamento não pode ser só um. Relacionamento também não é um mais um igual a dois, porque não é só cada um na sua. Relacionamento é um mais um igual a três. O meu, o seu, o nosso. E nós temos que aprender a saber qual é esse momento do seu, do meu e do nosso. Às vezes a gente quer que um mais um seja igual a um. Não vai ser e não vai dar certo. Um mais um igual a dois. São dois, cada um correndo para um lado. Então é a interseção. É o três. Tenho o meu gosto, meu jeito de ser, minha vida, aquilo que eu gosto, o outro, o jeito dele, o que ele gosta, e o que nós gostamos, o que nós fazemos juntos, o que nós lutamos em conjunto, isso é o nós. E por fim, se o fim não puder ser evitado? Às vezes o relacionamento não é para dar certo mesmo. São pessoas muito diferentes, que não querem abrir mão de determinadas coisas. Melhor, talvez, que se separe do que faça coisas piores por aí. Não se humilhe se o outro não te quer. Ele tem o direito, inclusive, de não querer. E ela também tem o direito de não querer ele. Auto-amor é essencial. Você tem que estar bem com você. Seria ótimo se estivéssemos juntos. Mas o outro não quer. O que eu posso fazer? Eu gostaria. Mas não dá. Então eu vou ficar bem comigo. Quem sabe ali na frente? Só Deus sabe. Se você não aceitar entender o fim, você não vai abrir oportunidade para um outro relacionamento. E você precisa levar aprendizado de um relacionamento para o outro. Às vezes a gente leva a mesma pessoa do relacionamento anterior para o outro. A gente acha que a nova relação é a mesma pessoa anterior, e não é não. É um outro mundo. E a gente tem uma característica, às vezes a gente procura a mesma característica no outro. E o outro relacionamento é muito parecido. Porque a gente procura o mesmo. Às vezes a gente está procurando o primeiro. Ainda. Então, é importante no relacionamento. Finalizou? Ponha o lugarzinho que ele tem no coração. Olha, foi bom. Mas passou. Deixe para trás em paz e siga em frente em paz. Se você trouxer o antigo no novo, aí a pessoa chega para a gente e fala assim: não sei o que acontece, nenhum relacionamento meu dá certo. Talvez você tenha que resolver algum anterior aqui. Ou às vezes você está exigindo demais. É preciso dar um lugar de amor no seu coração. Às vezes a gente fala assim, que um amor substitui o outro, isso é mentira. Você vai ter o primeiro amor, às vezes vai ter o segundo, o terceiro amor, mas não invalida o primeiro amor. Se você tenta invalidar, ele vem à tona de novo. Novo relacionamento. Tudo que você exclui, vem para a sua vida. Porque no, isso inclusive nas teorias sistêmicas, num sistema, você não exclui nada do sistema. Se você tenta excluir algo do sistema, ele aparece de outra forma. Então, teve o primeiro amor, não deu, ele tem um lugarzinho dele aqui no meu coração, agora tem o segundo, não deu, ele vai ter o lugarzinho dele aqui no meu coração, e vem o terceiro. Mas se você não colocar um lugar do coração, um lugar de cada um desses amores, fica difícil os outros. Você não consegue nem enxergar outros. E às vezes eles estão assim na sua volta, mas não consegue se relacionar. Então saiba que ninguém acerta de primeira. Às vezes uns dão sorte, né? Às vezes eles reconhecem que eles vão construir juntos. O casamento não é o fim, o casamento é o começo da relação. É a hora que eles vão começar a se relacionar, a construção. Então é preciso ter coração, mas é preciso ter cérebro, raciocínio, razão, equilíbrio entre emoção e entre razão na relação. Então desculpe a demora, mas eu espero que a gente tenha contribuído para essas reflexões importantes para a vida da gente. Um beijo no coração. O conteúdo desta palestra não deveria ser uma palestra, deveria ser um seminário, né? Porque muito conhecimento para pouco tempo. Mas gostaria de só ressaltar uma coisa: a necessidade do relacionamento é fundamental na vida humana, porque só assim nós crescemos. Nós habitamos um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então nós não somos espíritos perfeitos. Há necessidade de exercitarmos a tolerância, a compreensão, a prudência, né, para que a gente busque entender o outro. Não é chutando o balde que se resolve os problemas, é parando para pensar, ver o que Papai do Céu nos permite para ajudar a entender o outro, porque que o outro errou, se foi um ato doloso, se foi um ato invigilante, por aí afora, e ver o que pode realmente, pelo diálogo, tentar resolver. Sobretudo na nossa postura, ressaltando todos os valores que o Zarandrês nos colocou. Muita sabedoria. E sabedoria não é apenas o saber, é colocar em prática o que a gente tem o conhecimento, que é a sabedoria. Zarandrês, só vou contar para terminar aqui. Raul Teixeira, numa das palestras no interior do estado do Rio, foi convidado por uma amiga do centro, e tinham várias irmãs. O pai era juiz aposentado e a mãe era professora aposentada. E uma das perguntas que uma das filhas fez à mãe era a seguinte: Mamãe, a senhora nunca pensou em separar do papai? Olha, minha filha, muitas vezes pensei em separar do papai. E por que a senhora não separou, mamãe? Eu botei na minha cabeça uma balança e vi, de um lado, todo o bem que ele fez, e do outro lado, todo o mal que ele fez. A balança pendeu para o lado bem infinitamente, muito pouca coisa ele errou. Então eu não fui me separar. Obrigado. Eu quero lembrar vocês, a próxima palestra nossa vai ser no dia 10 do 3, aqui no TJ, Unidade Goiás. É o Marcos Alberto Ferreira, é juiz lá em Contagem. E o tema é gratidão. Lembrem, 10 de março, tema gratidão, palestrante Marcos Alberto Ferreira. Nós vamos mandar os convites a vocês para lembrar. Então, para que a gente possa retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, nós vamos fazer uma prece em que, acima de tudo, tenhamos o sentido da gratidão. Gratidão, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Um dia que nos proporcionou a oportunidade do trabalho, que nos proporcionou a oportunidade do aprendizado, da reflexão, do crescimento, seja através de um estudo, de uma página, de uma experiência. E podemos dizer assim, e por isso nossa grande gratidão, que nesse momento nós não somos mais os mesmos que começamos o dia. O que te pedimos, Senhor, é a sabedoria, o equilíbrio, para que a gente possa compreender exatamente o momento de colocar em ação um pouco desse aprendizado. Auxilia-nos, Pai, a podermos oferecer, aonde estivermos, o nosso melhor, pois não há porquê, quando oferecemos o nosso melhor, que nos aconteça o pior. Que assim seja, graças a Deus. Debaixo dessas vibrações, damos por encerrada a nossa atividade da noite. Muita paz e obrigado pela presença de todos. Deixa eu te ligar para você.